tanta solidariedade, tanto na entrega de materiais como aqui a ajudar. E olha, é... A senhora também testemunhou este drama de domingo, do dia 15 de outubro. Esperava por esta resposta vinda um pouco de todo lado? É assim, os portugueses sempre são assim, sempre foram assim um bocadinho solidários, não é? Mas tanto, confesso-lhe que não estava à espera de pessoas do norte, pessoas de Lisboa, de toda a parte do país. Acho que não podiam ser mais solidários. O que é que a levou a vir para aqui e prestar a sua ajuda? Minha querida, o que me levou foi o meu coração, que estava tão apertado, tão negro, pus-me na pele daquelas pessoas que ficaram sem nada, não é? Embora eu também tivesse sido prejudicada, mas pronto, são bens que não interessa, não fiquei sem teto. E foi, não me sentia bem estar em casa e sabendo que alguém estava a precisar da minha ajuda. Sente-se melhor a ajudar? Claro que sim, sem dúvida. Tem passado por aqui muita gente, muitos voluntários. Muita gente. Olha, as minhas filhas vieram cá, fim de semana. Estão em Lisboa? Sim, vieram de Lisboa, carregadas, e estiveram aqui até ontem.